ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. Eu sou o Júlio Samico. E o programa de hoje é mais curtinho, né? Na verdade, um programa especial, né? Um programa especial, onde a gente vai discorrer, bonito, né? Discorrer sobre o programa anterior. Ainda bem que, né? Não é escorrer, né? Não, discorrer. Escorrer macarrão. O programa gerou muito burburinho, né? Muitos comentários, foi muito elogiado. Então, acho que a gente tem mais coisa para falar sobre isso. E também aproveitar para ler os comentários, né? Dos leitores, os comentários que foram deixados lá no site do Terra Estrangeira e também no Facebook, Twitter. E por aí vai. E por aí vai. Além de falar sobre outras novidades, não é? Sim. Sim. Além disso, a gente vai comentar sobre uma matéria muito interessante que a gente viu referente, né, ao mesmo tema, que é sobre o emprego no Canadá, que são os empregos tendência, né, para os imigrantes em 2013 aqui no Canadá. Então, vocês que ficarem ligados aqui no nosso programete vão saber quais são os empregos que estão mais em alta para esse ano aqui no Canadá, para esse ano e para os próximos. Um assunto, aliás, que muitos ouvintes estão pedindo, né? Sim. E, na verdade, esse é um piloto para um futuro o segundo programa do Terra Estrangeira, né? Esse programa é mais informal e mais um bate-papo. Então vamos lá, a gente vai começar lendo os comentários sobre um programa antes, né? Que é o programa sobre Portugal, que a gente acabou não lendo os comentários no ar. Então, aquele programa que nós fizemos sobre intercâmbio em Coimbra, né? Na Universidade de Coimbra, a gente recebeu várias impressões positivas aqui. Então, um comentário é o do Renato Batista. Ele disse que o episódio foi ótimo, como sempre, já que está havendo uma votação para o programa se tornar semanal, segue mais uma bem enfática. Bom, quem sabe, né, Renato? Esse aqui é um teste. Saiu o programa na semana passada, né? E agora temos mais um programa. Ou seja, estamos caminhando para isso, né? Se tudo der certo. Estamos buscando atender ao clamor do nosso público, trazendo toda semana uma novidade e o podcast dividido em duas partes e trazendo mais conteúdo e estando mais presente. Sim. Falou tudo, Carol. Falou bonito. Né? E o Renato continua dizendo que gostou do programa e disse que, principalmente por Portugal, não custar os olhos da cara. Valeu, Renato. Valeu. Um abraço. Recebemos um comentário de um outro Renato. Esse tem 18 anos e mora no Recife, na minha cidade. E ele diz que está aqui para comentar que indicaram um outro podcast da concorrência e que também fala de imigração e outros assuntos. Sabendo que eles também gravam no Canadá, mas ele não sabe bem qual é a província, ele desde já parabeniza o podcast da gente, o Terra Estrangeira, pois diz que isso sim é um podcast divertido, animado e que nós somos inteligentes vacas. Ele diz que a gente sabe falar de qualquer assunto e tem ótimos efeitos sonoros. Até as brincadeiras do Dimitri, que são sem graça, acabam sendo legais. Opa, como olha assim aí, sem graça, Renato? Como assim? É quase aí um stand-up. Fez a fama, agora deita na cama. E aí ele diz que o podcast da concorrência é tão entediante que ele dormiu. Impressionante como eles são diferentes de vocês, Terra Estrangeira. Continuem assim, cada gravação que passa, vocês melhoram mais. Ah, obrigada, Renato. A gente agradece, Renato, mas eu acho assim, na verdade não existe concorrência, né, em se tratando de podcast, né? Acho que tem espaço aí pra todo mundo, mesmo porque ouvindo um podcast você não tá preso a um horário ali, né, uma grade de horários, você pode ouvir o Terra Estrangeira, ouvir outro, né? Mas assim, sinto-me lisonjeada pelo elogio, assim, muito obrigada. É, não existe concorrência mesmo, né? Somos amigos de todo mundo, somos queridos com todo mundo e é isso. O próximo comentário é do Flávio e ele diz o seguinte: olá pessoal, aqui é o Flávio, de 45 anos, tecnólogo em hidráulica de São Paulo. Adorei esse podcast, pois sempre quis conhecer Portugal. Aliás, uns minutos antes de ouvir o podcast, eu estava com minha esposa Josi, planejando uma viagem e vendo opções de lugares e preços. E vimos que um pacote para Portugal era mais barato que Porto de Galinhas. Olha só, hein? Olha, comparando os portos aí, Portugal e Porto. É mesmo. Aí minha esposa disse, mas o custo com refeição e demais despesas deve ser caro. Depois, diz ele, né? Entrei no site do Terra Estrangeira e, para minha surpresa, o tema era Portugal. Chamei minha esposa. A gente leu a sua mente, Fran. Chamei minha esposa e ouvimos juntos. Aí as dúvidas acabaram. Portugal é mais barato que Porto de Galinhas. Ele bota a fonte e o site decolar.com. Obrigado pela ajuda antes mesmo de pedir. Aqui é assim, né? Você pensou num país, a gente faz. Você não precisa nem falar, você só pensa. É verdade, é verdade. Falando das novidades do Canadá, estou curioso, mas vamos aguardar. Falando em lugares para turismo, está faltando o continente africano. Que tal África do Sul, Egito, etc? Tem um aventureiro profissional, Toku Lenzi, que atravessou a África de carro a vela. Está atravessando o Saara a pé. Espero que não seja descalço, né? E outras aventuras, que pode ser uma boa pessoa para um programa. É, eu tô com o Lenz e eu não conheço. Vocês conhecem? Não conheço. Mas de qualquer forma, seria interessante. Sim, né? Sim, deve ter muito conhecimento, né? E assim, o continente africano está aí... Na mira. Em vias de ser abordado aqui no Terra Estrangeira. A gente ia, né? Vamos falar, né? Vamos falar, vamos contar. A gente ia fazer um podcast sobre o Egito, mas aí a gente acabou se deparando com uma notícia que achou foi até Fabiana, não foi, Fá? Foi, no site da embaixada do Brasil no Cairo, uma mensagem falando que eles não sabem ainda quando as atividades turísticas normais poderão ser retomadas, né? Pela crise, né? Que afeta o país, né? Sim, a revolução lá, né? E aí, assim, a gente acabou meio que deixando esse podcast do Egito pra quando as pessoas puderem ir para lá, né? Mas a África vai chegar aí com um programa especial, sim. Aguardem, mano. Já está a caminho. Tem também o comentário do Daniel Lopes, que diz: fala, galera do podcast mais cosmopolita do lado noroeste da galáxia. Olha que bonito, hein? Gostei. Adorei. Pode virar slogan. Slogan. Adorei o podcast. Sou apaixonado pela terra de Camões. Terra dos portugueses, o povo que deu sentido à palavra saudade. Olha que poeta. Bonito, Daniel. Bacana. Gente, se eu não me engano, o Daniel é poeta mesmo. Olha só. Ah, tá explicado. Eu acho que ele é. Genial. Algumas coisas que gostaria de deixar de curiosidade. As famosas piadinhas de portugueses nasceu entre eles mesmos. O povo do Alentejo é considerado preguiçoso e menos desenvolvido pelo pessoal do norte do país e da capital, surgindo assim milhares de anedotas com os alentejanos. Alentejanos, né? Como, por exemplo, o que é que as garrafas de alentejanos têm escrito no fundo? Não abrir por aqui. Olha só. Eu tô tentando falar com sotaque português, não sei se vocês perceberam, né? Eu preciso explicar. A gente percebeu a sua tentativa. Minha vamos tentativa. Lá. Tenta mais forte agora, vai. O que é que faz um alentejano a ler o jornal à esquina? Espera que o vento vire a folha. Qual a melhor universidade do mundo? A Universidade de Évora. Entram lá alentejanos e saem de lá doutores. É, paulista, o pessoal do Nordeste tem mais facilidade de imitar português, porque a gente chia no S, né? Ah, é verdade. Então, assim, entram lá alentejanos e saem de lá doutores. Aí sai. Ficou um pouco mais português. Ficou muito mais português. Acho que paulista tem uma certa dificuldade mesmo com o sotaque. Não, mas é só com português. Italiano vocês imitam bem. Porra, meu. Como assim, meu? Porra. Continuando o e-mail do Daniel. Essas piadinhas, ao chegarem aqui no Brasil, transformaram de alentejanos para simplesmente portugueses. Foi um tiro que saiu pela culatra. Olha só. Bem interessante isso. É mesmo. Outra curiosidade é que o prato que vocês zoaram, a francesinha do Porto. A gente não zoou, né, também. Assim, não foi zoado. Foi uma zoadinha de leve, né? É, na verdade, assim, a gente meio que zoou porque é um prato típico de Portugal e chama francesinha. Foi mais essa coisa, assim, do nome, né? Sim. Foi uma leve ironia, né? Foi um xiste. É, não, seria tipo, sei lá, o prato típico do Brasil se chamar a argentinazinha, entendeu? Sei lá, uma coisa assim. É, mas é. Seria estranho, realmente, né? Segue aí, vai. Ele tá falando que esse prato é considerado um dos 10 melhores pratos do mundo, de acordo com vários sites na internet. E a francesinha é um sanduíche recheado com linguiça, salsicha fresca, fiambre, bife, coberta de queijo, sendo depois regada com um molho picante, considerado a alma da receita. E um delicioso chocolate Nestlé. É, deu água na boca. Mas não vai sair na hora do recreio. Legal. Assim não preciso dividir o meu choquito com ninguém. Só dei uma incrementada no prato. Isso é o sanduíche que eu fazia em casa, abrindo a geladeira e vindo assim, ah, tem duas salsichas, tem um pedaço de pão. Tipo o que tem, né? Isso é um sanduíche do que tem. Aí é o melhor prato, é um dos 10 melhores pratos do mundo. Ah, peraí, não. sei. Ah, mas eu fiquei com vontade de provar, vai. Ah, não, claro, sem dúvida. Provar sempre, né? Sim, claro. Detalhe que o molho desse prato, ele vai tomate e cerveja, né? É aquela coisa mesmo, abri a geladeira, tinha uma cerveja meio aberta lá. Não, não. Um resto de molho de tomate, né? A gente também não pode negar que esses pratos improvisados têm seu valor, vai. Opa, na hora da fome? Na hora. Claro. Né? Você chega lá da balada, chega em casa, faz o quê? Um sanduichão com o resto de ontem, aí. Tá aí a francesinha do Porto. É, e o Daniel complementa, né? Falou que é um ótimo programa e também é da turma que quer que o programa se torne semanal, mas ele falou que tanto faz semanal ou quinzenal, com certeza será sempre como é, repleto de curiosidades e informação. Oh, e obrigada pelas informações que você nos passou também, Daniel. Ah, sim, sim. Muito bom. Continue então, assim. Daniel, eu espero que ele seja da turma que vai estar vibrando por a gente estar fazendo esse programinha especial, já que ele não vai ficar com o hiato semanal. Isso. Olha, rimou. A poeta, tá vendo? Em homenagem ao Daniel, que é poeta. Carol, a sua verve poética. É, foi, eu acho que foi uma sintonia aqui. Bom, e a gente tem o comentário também do nosso ouvinte habituê, o Pedro Mota, de 17 anos, que tá no cursinho ainda. Diz que ficou emocionado por a gente ter lembrado dele no cast. Grande Pedrão. E ele recomenda dois destinos, né, pra gente abordar no programa. Dubai e Hong Kong. Ótimas sugestões. Excelente. Sim. Excelentes sugestões. E em evidência, né? Sim. São dois lugares que estão bem em evidência atualmente no mundo. E vamos sim tentar trazer esses assuntos aí pro programa, né? Dubai e Hong Kong são dois lugares muito interessantes. O Lucas Conrado também comentou. Ele diz que tem 24 anos e já tá esperando a piadinha do Dimitri. Vamos lá, Dimitri. Olha só. Eu não vou fazer piada, Lucas, porque eu já tive 24 anos também. Faz pouco tempo. Tá? 23 anos e 12 meses. Sim. Ele diz que é trainee numa agência de comunicação mineiro no Rio de Janeiro. E aí ele diz, viram? Me identifiquei. Gostei bastante do episódio. Depois da Alemanha, eu acho que Portugal é o país europeu que eu mais tenho vontade de conhecer. Mesmo com a suposta ignorância dos portugueses. Há controvérsias, né? É, a própria Manuela mostrou os dois lados, né? É. E aí ele diz, aliás, é a primeira vez que ouço falar em maus tratos por parte dos portugueses. Todos que haviam falado sobre o país disseram que foram muito bem tratados. Será que a Manuela tem com Portugal a mesma sorte que eu tenho em Buenos Aires? De 4 vezes que passei pela capital argentina, tive 3 problemas. A mais grave foi a última. Quando voltei pro Brasil, minha mala não veio. Olha só. Por falar nisso, estive no Chile e fiz esse vídeo aqui logo após ouvir o Terra Estrangeira sobre a Turquia. Apesar da participação especial do cachorro, o melhor em cena, o vídeo não ficou tão bom, desculpem. Não é verdade. Não é verdade, a gente gostou muito. Pra quem não viu ainda, tá lá postado no site do Terra Estrangeira, ele fez um vídeo sobre uma cidadezinha de colonização alemã no Chile, parece bem com Gramado, né? E a gente gostou bastante. É, muito fofinho. Espetacular, espetacular. Lucas, sim, eu fiquei emocionado ao assistir seu vídeo, foi bem bacana mesmo. E vamos ficar muito felizes se outros ouvintes tomarem a mesma iniciativa. A gente quer isso mesmo, a participação de vocês, a gente quer... Onde você tá no mundo, manda pra gente o que é que tem de interessante, o que é que não tem. Manda aí. É, ainda mais agora que o Terra Estrangeira vai entrar de cabeça, está entrando já de cabeça na área de vídeo, né? Então a coisa vai ser muito mais audiovisual. Sim, sim. E a interação é tudo, né? Por isso que a gente pede pra vocês aí. Vamos lá. Por favor. Bom, aí ele traz outra questão que ele gostaria de comentar com a gente. É que alguém disse no programa que os brasileiros não têm costume de ouvir muitas músicas latino-americanas. E ele diz, sabe um porquê? Porque quando aconteceu o golpe militar de 1964, as músicas em espanhol foram banidas das rádios. Já que a língua era considerada de comunista, de Che Guevara e Cuba. Nossa, que absurdo. Olha. Como é que alguém pode classificar uma língua como de alguma coisa, assim? Como de algum partido político, então, né? Então... É a mesma coisa que você considera o alemão como língua de nazista. É. Basicamente é isso. É. E aí ele diz que como o Brasil estava de mãos dadas com os Estados Unidos, acabou que estimularam que a população ouvisse mais músicas em inglês. E aí é uma tendência que se mantém até hoje, mesmo depois de quase 30 anos do fim da ditadura. O que é uma pena, na opinião dele, na minha também. Ah, na de todos nós aqui. É. Isso aí. É uma vergonha, né? Vamos dizer a verdade. Isso é uma vergonha. É. A internet tá aí também pra que isso seja mudado, né? né, gente? Hoje, pra ouvir música e música estrangeira, você não depende mais da rádio, né? Ah, sim, exatamente. É verdade. Você busca o que você quiser. Então, acho que a revolução começa por aí, né? Inclusive, aqui no Terra Estrangeira, a gente tem planos de levar músicas diferentes também pra vocês. Comente o que vocês acham dessa ideia, né? A gente tá sim, a gente quer ser o DJ da música estrangeira pra vocês. Inclusive, no programa de Portugal, a Manuela comentou do Zeca Afonso, e eu fui conhecer o trabalho dele, eu não conhecia, e eu fiquei impressionado, é muito bom mesmo, eu diria que é um legião urbana português, e nunca tinha ouvido falar dele, né? É realmente, a gente não sabe nada da vida. Nossa, que depressão. Nem dos artistas portugueses, né? Pois é. Bom, o Lucas também pede os episódios semanais. Lucas, eu espero que você esteja adorando esse episódio especial. E ele também fala que a nossa musiquinha de abertura fica na cabeça dele. Só que ele fala que ele não entende a letra. Isso é um detalhe, né? Isso é um detalhe. A gente vai ter que colocar a letra, né? No legenda. Site. A gente vai colocar a legenda. Lucas, olha, faz o seguinte. Tenta ouvir de novo este programa agora. Se você não entender a letra, comenta de novo, que aí eu te passo a letra. É a vida, é o jeito. O Rafael Alencar comenta também. Programa sensacional pra variar. Fico até com saudade de quando eu conheci o podcast e saí escutando um atrás do outro. Olha, ele fez a maratona. Fez a maratona. É. Hoje que já escutei todos, tenho que ficar esperando o próximo programa. Olha lá. Talvez você espere só uma semana. Mas como eu sei que em breve irá se tornar semanal, então irei esperar menos. Olha aí, foi uma premonição. Premonitório. Sinto falta da participação do Robozinho. Coloquem ele pra trabalhar. Olha aí. Robozinho é preguiçoso, né? E é o Windows, tá sempre dando bug. Outras pessoas também comentaram sobre o episódio de Portugal e a gente queria mandar um abraço pra eles, que foram o Ricardo Stolarczuk, o Alan Luiz, o Alan Stranger, a Aline Galvão, o Igor e o Fernando Negrini. Beijos e abraços a todos esses que colaboraram aqui e mandaram vibrações positivas aí pra gente. Espaço nos nossos corações. E um beijo de cada um, né? Bom, e agora nós vamos ler os comentários sobre o programa anterior, que foi aquele com a entrevistada Carolina Dias, sobre a busca do primeiro emprego no Canadá. Esse episódio foi muito bem recebido, já era um episódio super esperado, né? Então a gente já esperava mesmo essa chuva de comentários que foi. Que bom, né? Muito bom saber que o pessoal gostou e ouviu e quer saber mais sobre o Canadá. Então a gente vai ler alguns comentários aqui, acho que não vai dar pra ler todos, mas vamos lá. Então o primeiro aqui é do Wagner Soares, ele se apresenta, diz que é de Fortaleza, que ele é da área de TI, consultor de negócio ERP, SAP, né, e que, como muitos dos ouvintes, está planejando morar no Canadá. Ele diz que descobriu o Terra Estrangeira por meio do blog imigrar.com.br, que é o blog do Rafael Alencar. Né, ele diz que já acompanhava lá alguns meses e agora passou a ouvir o nosso podcast também. Diz que tem dicas excelentes para quem já está no Canadá, né, procurando o primeiro emprego, como para aqueles que ainda estão planejando se mudar para o Canadá. Né? Obrigada, Wagner. Obrigada Valeu. Pela audiência. Mas eu preciso falar com o Wagner. Wagner, meu conterrâneo. Meu querido, como diz o Dimitri. Um cearensezinho. Ele tá em cada canto desse mundo. Tem sempre um cearensezinho por esse mundão do meu Deus. Nós estamos espalhados por aí. É verdade. Ceará é uma terra bonita. Beijo pra Fortaleza. Adoro Fortaleza. Aí o Rafael Alencar, né, o dono do blog, falou, como é que pode? Ele acompanha meu blog há alguns meses e nunca comentou lá. E pego ele comentando aqui. Ó, Rafael, desculpa, é que o Terra Estrangeira tem essa coisa, sabe? Essa aura, essa energia. Acho que a gente é mais bonito, talvez. A gente dá mais vontade do ouvinte comentar, ué. E ele disse que vai bloquear o acesso do Wagner ao site e migrar, olha aí. Pô, ameaçou, hein? Não ameaçou. É pra tanto, né? Poxa. E aí ele fala que cearense é uma marmota mesmo, né? Faz piada com tudo e com todos. Não perde uma oportunidade pra frescar, como dizemos aqui na terrinha. Na terrinha que ele fala no Ceará, né? Eles falam frescar. Uhum. E os paulistas falam zoar e os pernambucanos falam grear. Olha! Né? Olha então, é o português nacional aí pra sempre vocês. Sempre aprendendo. Júlio sempre como o nosso dicionário, né? Regional. Vai, deixa de grear, lê o próximo. O próximo eu vou ler com o meu sotaque. Eu vou falar no cearês, né? O Wagner Soares, ele diz: ei, Rafael, eu já fiz alguns comentários lá, macho. Ficou muito bom. É porque você não fez só o sotaque, você fez a voz também, né? É. Ei, Rafael, eu já fiz uns comentários lá, macho. Desde que eu descobri o teu site, eu sempre acompanho os posts. Parabéns pelo seu trabalho. Vai, continua. Como diria um amigo meu, para onde quer que você ande, tem um cearense. Semana passada soube de um conhecido que está indo para o Canadá em abril. Olha aí, a passagem em Fortaleza, aí, Toronto está em promoção, não é verdade? Recife, Toronto, por outro lado, tá de graça. Né? Tem nordestino de tuia. Mas enfim. De tuia. Tuia, Dimitri, tuia. Tuia, o que é? Tuia, são é muitos. Vários. Ah, tá. Um moi. Dimitri de cacho. Já imaginou uma cuia. Não, é um moi de nordestino que tem. Ah, tá. Bom, segue o passeio. Eu quero dizer o seguinte, Rafael Alencar e Wagner Soares, obrigado. E eu quero falar uma coisa em cearense pra me despedir. Deixa eu ver. Sol me desbuiado, pronto. Nossa. Esse vai precisar de tradução. Legenda. Como é que é? Fala de mais, vai devagar isso daí. Vamos slow motion. Vamos lá. Para quem não é cearense. Liga o cap. Se eu disser assim, o terra estrangeira é solmi desbuiado. Solmi desbuiado. Exatamente. Não é isso, Carol? Não é isso? É isso, tá isso, correto. Assim. Traduza. É, ao pé da letra, na verdade, aplicação numa frase. Né? Vamos lá, soletrando. Na verdade, a frase correta seria: é só o milho debulhado. Isso. Nossa! O milho debulhado é quando você tira todo o milho da espiga, que é só o quê? Uh-huh. É só o filé. Só o filé, é só a parte coisa boa. Eu achei que só sobrava a espiga, né? Você sabe que é só a desgraça. O bagaço, lá, na verdade, é sem a espiga. Então é só o filé. Salmi desbuiado. Vou começar a usar isso no dia a dia. Mas vamos lá, gente. Tem um comentário também do Márcio Barreto dizendo que o podcast é excelente, né? E que ele já tá ansioso pra ouvir o próximo relacionado a este assunto. Ele dá um puxão de orelha na gente, né? Diz pra gente interagir mais no Twitter. Pois saiu o cast e só fiquei sabendo acessando o site. Quando fizerem o upload, deem um piu no Twitter. É verdade. Verdade. Nosso passarinho tava meio cabisbaixo, meio murcho. Tomou um tiro de chumbinho. Mas a gente deu uma vitamina a ele essa semana. Aí ele piou. Aí piou. A gente deu uma semente de girassol pra ele. Pô, e ele ficou mais alegrinho. Deu-me desbuiado. Olha aí a aplicação já no dia a dia. É, então. Tem também um comentário da Karen Rito. E ela diz: oi, pessoal do Terra Estrangeira. Descobri o trabalho de vocês recentemente por meio de uma amiga que é super fã. Olha, quem é a sua amiga, Karen? Vem aqui falar pra gente. Ela diz que está adorando todas as matérias. Muito obrigada por compartilhar tanta coisa bacana e útil. E aproveitando o assunto emprego, ela gostaria de fazer uma sugestão pedido para algum podcast futuro. Ela diz que gostaria de ouvir sobre o desafio de ser professor de inglês como segunda língua fora do Brasil. Olha, esse é um desafio tanto mesmo. É verdade. Um pouco específico, né? O tema, assim, bem restrito, talvez a gente tenha que ampliar um pouco mais, né? Na verdade, nesse programa, a gente até falou um pouco sobre isso, né? A Carolina Dias comentou também, né, sobre professor de inglês e tal. Assim, se você for professor de inglês num país que fala inglês, é uma coisa complicada, né? Mas não é impossível. Não é impossível. É, não, de repente, se ela for pra província do Quebec, por exemplo, que fala francês, ela pode ter um pouco mais de sorte pra ensinar o inglês, né? Não, mas ela mesma falou da russa que conseguiu a vaga lá aqui em Vancouver. É verdade. Se você for bom no que você faz, eles vão te contratar, entendeu? Agora tem que se preparar bem, porque a competição é forte. Você tem que ser praticamente um Shakespeare no inglês pra poder dar aula. Não é só conhecimento, você tem que ter a didática, você tem que ter a paixão. A vontade. É, são muitas coisas. Tem que ter uma boa fluência, né? Tem uma série de fatores que vão pesar, né? A favor ou não aí desse currículo, né? Sim. Mas enfim, aí ela vem dizendo que ela tá se preparando pra essa empreitada e diz que tem muitas oportunidades em países na Ásia, no Oriente Médio e até na Europa. E apesar de não ser native speaker, ela diz que tem formação e experiência. E isso pode ser uma coisa boa a favor dela, né? É, mas aí é uma boa, né? na Ásia, por exemplo, é um lugar sensacional para você ensinar inglês, né? Se fosse para escolher um lugar do mundo mais indicado para isso, seria na Ásia. É, eu acho que exatamente por ser um continente onde a língua, a primeira língua não é o inglês, né? É. Então qualquer país que não tenha o inglês como primeira língua pode ter uma oportunidade talvez maior, né? Uma demanda maior por esse tipo de mão de obra. Eu não quero confundir a Karen, não, mas eu discordo, porque assim, eu acho que pelo fato de na Ásia não se usar o alfabeto como a gente usa aqui, eu não sei como seria essa didática, entendeu? Eu não sei como funcionaria isso, assim, acho que... Bem observado. Talvez fosse mais difícil, né? É. Quando você vai para um país que já tem o alfabeto já igual ao seu, que já tem até os fonemas, né? Porque, por exemplo, o chinês não fala o R, né? E o japonês não fala o L. Então, assim, eles não têm esse fonema. Quando você vai para a Europa, para a América Latina, eles já têm os fonemas já mais ou menos parecidos. E aí, eu acho que é mais fácil, não sei. Eu tenho uma amiga aqui, que é canadense, né? E ela participou de um programa para ensinar inglês para crianças na China, né? Ela foi, na verdade, eu acho que deve ser uma coisa estruturada, lógico, né? Ela era novinha, assim, ela foi, acho que se formou na faculdade, foi, ou se formou no colegial e foi, alguma coisa assim. E passou um ano, morou um ano na China. E não falava uma palavra de mandarim, mas, na verdade, ele já tem uma estrutura para isso, né? Uma estrutura, esse programa, né, do qual ela participou. Então, talvez exista alguma coisa assim, né, que a Karen possa procurar. É, para criança é sempre mais fácil, né? Assim. É. Bom, Karen, a gente vai tentar achar alguma maneira de te ajudar, assim. É. Sem dúvida. Terra Estrangeira é para isso, é para ajudar as pessoas também. E você comentou de ensinar inglês para japonês, né? Me lembrei agora imediatamente de um vídeo que é inglês para japonês. O link está no post, é uma das coisas mais sensacionais dos últimos tempos da internet. Vejam. Pedro Mota também comentou e ele fala o seguinte: Olá, pessoal. Acho que ainda lembram de mim, né? Fortaleza, Ceará, 17 anos, emperrado no cursinho, pré-vestibular. Bom, o cast ficou ótimo. Realmente estava esperando esse tema, pois pretendo ir para o Canadá. Só achei que a Fabiana não falou muito sobre como conseguir o emprego na área administrativa. Fiquei curioso, pois penso em trabalhar na mesma área. Observação: se tiver complicado para ler mais comentários, faça um pequeno episódio. Plim! Plim! A parte. Continuem assim e melhorando. Parabéns, excelente cast. Então, Fá, como foi que você conseguiu um emprego na área administrativa? É, na verdade, assim, os empregos que eu consegui aqui foram por indicação. E a gente utiliza muito os tais dos transferable skills, né? Apesar de eu nunca ter trabalhado na área administrativa, eu trabalhava como assessora de imprensa, eu tinha várias qualidades, né? Já tinha trabalhado em escritório, né? Então, assim, várias coisas que eu fazia na minha área como assessora de imprensa puderam ser aproveitadas também na área administrativa. Mas é claro que eu também tive um treinamento, né? E você vai pegando experiência na área, né? Com o próprio trabalho. Mas eu não tenho um diploma na área. Mas sei fazer as coisas direitinho. Você sabe aqui, Excel? Sim! Na verdade, muitos dos empregos oferecidos aí no Canadá, nessa área administrativa, dizem que você não precisa ter experiência, né? Você muitas vezes recebe esse treinamento pela empresa e eles acabam te contratando porque você foi uma mão de obra formada por eles. Sim. Tem isso também. Acontece um pouco disso. E tem o comentário da Carolina Dias, né? Que participou do programa e comentou também com informações pertinentes. Olá, equipe do Terra Estrangeira. Foi um prazer enorme participar, contribuir para essa matéria. Foi uma experiência ótima e divertida. Olha só, hein? Então, pessoal, quem quiser participar aqui do programa, tá vendo? Não precisa ter medo, não. A gente não morde. O Dimitri não morde. Eu não. Fale por você. Eu sei que eu não mordo. A gente só morde se pedir. Olha. Não é assim também. É, eu nem se tem pedi, que pedir com carinho. Vocês são ótimos. Espero que os seus seguidores gostem também. Valeu, Carolina. Muito obrigado. E a Carolina vai voltar, hein? Vai voltar. Nós também tivemos alguns comentários no LinkedIn do Carlos Maia, dizendo que a Carolina Dias, é uma profissional recomendável, assim como a instituição para a qual trabalha, que é a ISS. Gostaria de acrescentar um outro ponto importante a essa lista. Ele diz que as soft skills se confunde muito com outro item, que é a Canadian Experience. Refiro-me ao comportamento no ambiente de trabalho, que é totalmente diferente da nossa cultura no Brasil. A gente meio que misturou, né, o Canadian Experience com soft skill. Soft skill é realmente isso que ele falou. Então, aquela coisa que a gente comentou de não tocar no joelho, né, é da bolha, é da piscadinha. Então, isso aí são soft skills, né? É, e o que eles falam é que as soft skills você não pode pode ser treinado, né, com relação a isso. Na verdade, é uma coisa que você traz dali da tua cultura ali, né? Então, não é uma coisa que, um gerente pode te treinar em soft skills. Não é. Então, eles querem saber se você tem ou não tem. O Adriano Giacomelli fala: ouvia todos os podcasts do Terra Estrangeira e eles têm me ajudado bastante para conhecer sobre o Canadá, especificamente Vancouver, que é para onde eu estarei mudando com minha família no próximo mês. Opa, bem-vindo! Opa. Próximo mês deve ser abril de 2013, desculpa datar o podcast. Mais um chegando. Sim, sim. Muito boa sorte aqui. Terra Estrangeira trazendo o pessoal pra Vancouver, hein? Olha. E aí a Carolina Dias respondeu ao Carlos e disse: olá, Carlos, nós do ISS of BC, que agradecemos pelas contribuições que você fez para a nossa organização. Ponto importantíssimo que você levantou sobre os soft skills, algo que devemos considerar assim que pisamos nessa terra. Positive attitude é tudo. Boa! Ela disse que gostaria de aproveitar a oportunidade e postar um link sobre esse tópico, que vai ajudar a quem tá querendo saber mais sobre o conceito de soft skills. O link tá no post, se você quiser saber mais, vai lá, dá uma olhadinha, clica. É em inglês e... vocês já sabem, né? Já sabe. Se você não sabe inglês, meu querido... vai ter que saber. Usa o Google Translator. Exato, exato. Usa o Google Translator, mas tente ler inglês e entender alguma coisa e vá exercitando. Boa, exercitando Carol. A sua soft skills. Essas não são soft skills. Ah, tá, desculpa. Eu nunca sei. Que tonto. A gente teve também comentários sobre a nossa novidade, novíssima novidade. Novidade. que é o nosso Terra Estrangeira Radar, que é o nosso videocast. Foi o nosso programa piloto ali, o número zero. Né? Nós tivemos alguns comentários. O primeiro foi o do nosso querido Pedro Mota. Aê! Pedrão. Meu conterrâneo. Ele disse que foi ótimo ver Vancouver de uma forma descontraída. Dimitri e Júlio são divertidos. Olha só. Só acho que ficou muito estendido na opinião dele, né? É, ele diz que tem gente que gosta, mas que ele prefere um pouco mais curto, de 10 a 20 minutos. Mas pede que a gente continue com essa série de vídeos. É, a gente também achou meio comprido, mas resolveu deixar assim mesmo, assim. Como esse é um piloto, a gente quer saber a opinião do pessoal, né? Isso, exatamente. Inclusive, dá um trabalho absurdo editar um programa comprido desse, então... se fosse mais curto, a gente preferia também, com certeza. Interessante observar também que não existe só o Terra Estrangeira Radar, hein? Tem outros programas sendo preparados que a gente não vai falar sobre eles por enquanto, serão surpresas, mas que em breve irão ao ar. Olha aí, o coração dos ouvintes bate forte, hein? Os corações dos ouvintes, eu quis dizer. Também teve o comentário do Marlon Alcântara, que ele disse: muito bom, melhor que bom. Gostei dessa nova ideia introduzida ao Terra Estrangeira. Ele disse que Dimitri, Júlio e Fabiana estavam bastante descontraídos e que as ruas de Vancouver passaram uma visão mais obscura dessa vez. Mas ele disse que também parece uma cidade muito moderna e com muito asiático, que ele gosta. E uma sugestão é dividir os vídeos em 3 partes, de 10 minutos aproximadamente, e postar as 3 partes juntas no mesmo dia no Terra Estrangeira Radar. Assim dá maior dinamismo à duração de cada vídeo. É uma ideia, mas assim, basicamente a gente quer fazer no Terra Estrangeira Radar um tour por um lugar específico, né? Então se a gente dividir, eu acho que vai quebrar um pouco o dinamismo da ação, né? Sim. Mas a ideia do Terra Estrangeira Radar é ser um vídeo mais dinâmico mesmo. A gente andando pela rua, inclusive sem muita edição mesmo. A gente acabou fazendo mais edição até do que tinha pensado em fazer, né? Mas mais pra acelerar mesmo o vídeo, para dar uma dinâmica maior, mas é a ideia é ser um passeio mesmo com a gente pela rua e pelos lugares curiosos e diferentes de Vancouver, ou não, ou de outros lugares também. Em breve, se tudo der certo, também teremos os Estados Unidos, certo? Estados Unidos, se tudo der certo. Em breve, não sei, mas teremos. Bom, e a gente termina mandando abraços para outros ouvintes que também comentaram, né? O Renato, que nos avisou sobre o problema do feed. Valeu, Renato, a gente não tinha percebido até então. É, valeu mesmo. Tem também o Alan Stranger, que sempre acompanha o podcast. Valeu, Alan. A Renata Moura, que disse que queria um carro funerário que nem o do vídeo. Assistam o vídeo pra saber do que ela tá falando. Peraí, gente, eu não sei que carro funerário é esse. Eu li e não entendi. Então você não viu o vídeo, Fá. É. Lógico que eu vi. Eu vou ter que assistir de novo. É bem no comecinho, não se preocupem. Tá. Você não vai comentar sobre o carro funerário. A pessoa vai ter que assistir o vídeo, né, pra saber. Quem tá interessado vai ver o vídeo. Não podemos dar spoiler sobre o vídeo. Não. E eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes anônimos. A gente recebe vários comentários de anônimos. Precisamos mandar um abraço para eles também. Sim, claro. Talvez seja sempre o mesmo anônimo. Pessoal, por favor, se identifiquem. Ou não. É, não precisa mandar RG, CPF, não. É, mas se quiser depositar o dinheiro, a conta é... Você pode inventar um apelido, se você não quiser colocar seu nome, coloca lá, sei lá, fofinho. Sei lá, qualquer coisa assim. A gatinha 18. Gatinha 18. Nossa, coisa mais anos 90, né? Que coisa tão irk. Tá bom, acho que é sinal que tem que acabar esse negócio, né? É. Zihuronzu Terra Estrangeira. Além da entrevista que a Carolina Dias deu pra gente, a gente transformou no podcast, ela também contribuiu com mais conteúdo, e aí ela nos enviou um artigo falando quais são as tendências de empregos para imigrantes no Canadá em 2013. Então, quem tá pensando em entrar num processo de imigração, ou quem já está dentro de um processo de imigração, isso é muito importante. Vamos lá. E é bom deixar claro assim, que a gente não vai ler o artigo aqui, obviamente. A gente vai falar rapidamente sobre ele, né, e sobre as três principais áreas de atuação que ele indica. É, leia um artigo se vocês estão bem interessados, tá? E como sempre, é em inglês. E o link tá no post. É, então, assim, na verdade, as áreas que existem mais oportunidades em todo o Canadá são... recursos naturais, construção e área da saúde. Ah, então, com recursos naturais porque, né, na verdade, o Canadá tem o ouro negro, né, que é o petróleo. Né, ele vai oferecer muitas oportunidades para os recém-chegados, né, porque a indústria de petróleo lá vai ter um aumento aí. E diz que vai precisar de pelo menos 9.500 trabalhadores até 2015. Então, assim, eles dão aqui alguns exemplos, tá? Então, engenheiros de projeto, STEAM Ticket Operators, né, engenheiros de mineração, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, tecnologista e operadores de máquinas pesadas, né, então tudo isso relacionado à indústria de petróleo. Tem muito campo, assim, né? Inclusive, a gente fez uma chamadinha pro nosso programa sobre a conquista do primeiro emprego no Canadá. E a gente colocou umas fotos para o pessoal tentar descobrir sobre o tema do programa. E as fotos mostravam exatamente áreas de exportação ou de extração de petróleo, que eram Edmonton e Montreal. Na verdade, que eram Montreal e Edmonton. Então, o pessoal também já descobriu ali que era sobre emprego, mas não entenderam qual era a relação ali. Pegadinha do malandro. Pegadinha da Carol. Yeah! Yeah, yeah! Bom, a matéria também traz algumas informações super úteis aqui sobre a formação, né, em que você precisa se formar para trabalhar na indústria de mineração, indústria de extração de petróleo, né, se você precisa de experiência ou não, e uma base de salário, né, então vale a pena dar uma olhada nisso. Muito bem. A segunda área é a área da construção. E aí ele fala o quê? Que o céu é o limite para a indústria da construção no Canadá. Olha aí. Olha aí. Nossa, e é uma indústria. Olha isso. A construção representa 13% da economia do Canadá, né? 168 bilhões de dólares. Se você for marceneiro, você também pode trabalhar na área de construção, porque as casas são todas feitas de caixote. Olha aí. Olha. Violência, violência. Vale, inclusive, ressaltar que o setor de construção, ele está crescendo em todo o país. Então, são em várias províncias. Quem trabalha nessa área não precisa se prender a uma determinada localidade, porque é uma área que está crescendo em todo o país. Verdade. E assim como ele faz no outro tópico, ele também fala da educação que você precisa, né? Ele fala que muitas das coisas são aquela coisa do treinamento do aprendiz, né? Então, assim, não é que você vai ter que passar por uma escola, por uma universidade, você simplesmente termina o high school, né? Termina o segundo grau e vai-se embora nesses cursos curtos, né? De eletricista, de encanador, do que seja, né? Cursos mais técnicos. É, que são curtinhos. Alguns deles são bem curtos mesmo, assim, coisa de 3 meses, 6 meses. Às vezes, alguns até coisas de semanas. E aí, assim, salário também não deixa muito a desejar, salário competitivo, né? Uhum. Em torno aí, vamos dizer o quê? 18 a 20 dólares. É excelente salário. E uma área que todo mundo sabe que também tem muita demanda aqui é a área de saúde. Mas por que isso, né? Na verdade, a informação que a matéria passa é que em 2032, os idosos, né, são as pessoas com mais de 65 anos de idade, deverão ser responsáveis por 1/4 da população do Canadá. É nós. Nós quem, cara pálida? Eu só tenho 25. É um país que está envelhecendo, né? E o que, que significa isso? O envelhecimento da população vai demandar mais trabalho para enfermeiros, para terapeutas ocupacionais. É, e normalmente aí a educação você já entra com ou um college, né? Ou a universidade. E eles também adicionam a questão da tecnologia aplicada à medicina, né? Então, se você tem conhecimentos em TI, e aí você faz uns cursos específicos para a área da saúde, você pode combinar as duas coisas, né? E aí você pode ganhar até, sei lá, 80 mil por ano. Porque a medicina está ficando cada vez mais tecnológica, né? Então, sim, óbvio sim, que sim, tem que... sem dúvida. Tem que ter gente para trabalhar com isso. E TI é uma área que eu sinto falta dela nessa lista, porque a gente sabe que o Canadá importa muita mão de obra que trabalha com tecnologia da informação, mas não sabia que importava, estava importando mão de obra agora para tecnologia médica, né? Agora sim, não pensem que assim, ah, me formei em enfermagem no Brasil, vou chegar no Canadá e já vou estar. O próprio artigo já coloca... Nananina, não. Você tem que fazer tal coisa para tal coisa, se for o caso dos recursos naturais, de ser engenheiro, você tem que passar pela prova de reconhecimento profissional da associação, entendeu? Então, assim, pensa porque, assim, inclusive talvez seja o caso, se você tiver os meios, né, de até fazer a faculdade aqui, se você ainda não tem a faculdade, entendeu? Aqui no Canadá, você tá dizendo. É importante pesquisar, né? É bom lembrar que uma pessoa sai formada como universitário do Brasil e quando chega no Canadá, ela tem que fazer uma validação de diploma e, em alguns casos, o diploma pode não ser considerado como universitário, porque tem uma diferença de carga horária, então tem outros requisitos que é preciso preencher para que você seja considerado graduado. Então, é bom pesquisar se o seu curso no Canadá vale como uma graduação ou como um college, enfim, né? Tem que fazer esse comparativo. É verdade. E no final do artigo, ele coloca os salários médios por hora por setor, né? Então, na área de negócios, finanças e área administrativa, 22 dólares por hora, uma média, tá? Na área de ciências naturais e aplicadas, uma média de 33 dólares. Bom, hein? Esse é um dos maiores aqui nessa lista. Uhum. É, na área das ocupações de saúde, a média tá 27 dólares por hora. Na área da ciência social, educação e no serviço do governo, né, o servidor público, é 30 dólares a hora. Nas áreas de arte, cultura, recreação e esporte, 24 dólares por hora. Na área de vendas e serviços, uma média de 16 dólares. É o que paga menos mesmo, né? É. Paga menos, mas vendas e serviços tem comissão da venda, né? E serviço tem as gorjetas. Malditas gorjetas. Então aí não sei se isso tá incluso, provavelmente não tá incluso, né? É, muito bem lembrado. Na área de negócios, transportes, operação de equipamentos, a média tá em 23 dólares. E por fim, na área de processamento, manufatura, 19 dólares. Não tá ruim, né? Tá, dá pra brincar aí. Não, acho que tá legal. Bom, mas ó, pra quem quiser ler a matéria completa, o site tá aí no post e recomendo muitíssimo. Muito bom. E vocês viram que tem muito comentário, né? Então, assim, corre pra comentar, escuta o programa, corre lá pra comentar, né? É, isso aí. Sim. Bom, até a próxima sexta-feira, então. Tchau. Inté. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau. É hora.